Centro de Nutrição, que faz um importante trabalho na recuperação, no atendimento a crianças carentes, a crianças desnutridas. E vamos saber como é que está o andamento dos trabalhos lá no Centro de Nutrição. Boa tarde, dona Jossi. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde e obrigada por atender a nossa solicitação. Então, Jossi, como é que está a situação do centro? Nós que agradecemos a oportunidade de falar sobre o Centro de Nutrição. Pois é, como é que estão os trabalhos hoje aí, dona Jossi? Graças a Deus estão indo muito bem. Nós trabalhamos numa equipe e nós também contamos sempre, graças a Deus, com o apoio de toda a comunidade. É porque, na verdade, o Centro de Nutrições, embora ele receba repasse, né, da prefeitura, não cura, né? Não cobre. E ainda assim depende muito do auxílio da comunidade, né, que tem nesses anos todos, mais de 20 anos, o que o Centro de Nutrição atende aqui em Foz do Iguaçu, mas ainda assim precisa muito da atuação da comunidade, né? O Centro de Nutrição foi fundado em 1993, então justos 21 anos. Exatamente. E graças a Deus, um trabalho que sempre foi realizado por todos os que aqui passaram, o Centro de Nutrição hoje ele tem um conceito na comunidade que as pessoas espontaneamente elas nos ajudam, ligam sabendo se está precisando alguma coisa, as empresas fazem promoções, agora, por exemplo, tem uma promoção lá no shopping a favor do centro, e são coisas espontâneas que muito nos enaltece, nós somos muito gratas a esse tipo de ação. E o que a gente vê também é que os eventos que vocês promovem, né, tem o bazar beneficente que vocês realizam, o pessoal sempre participa, né, prestigia, o que dá também uma renda bem considerável para o Centro Nutrição, né? Esse ano nós vamos ter um pouquinho de dificuldade. Bem, nós temos um convênio com a prefeitura, mas esse repasse não cobre de maneira nenhuma nossas despesas, depois eu vou falar por quê. Fora isso, nós temos o Bazar da Receita Federal e nós temos Bazar de Usados, todo tipo de usado. As pessoas trazem aqui fogão, aspirador, roupa, sapato, xícara, o que você imaginar. Certo. E fora isso, nós temos as doações da comunidade. Tem essas doações em dinheiro e assim nós vamos, graças a Deus e a comunidade toda, nós vamos tocando o nosso trabalho, né? Certo. E esse, por a senhora me dizer que esse convênio não cobre, por que, que esse convênio não é suficiente, dona Jossi? Nós recebemos 20 mil, mais ou menos, por ano. Nós temos 16 funcionários. Esses 16 funcionários são compostos de profissionais técnicos, que o salário já é um pouco mais elevado. Nós contamos aqui com enfermeiros de alto padrão, depois auxiliares de enfermagem. Nós temos psicóloga, temos nutricionista, temos assistente social, temos berçaristas, depois nós temos lactaristas que fazem a comidinha, que faz o mamazinho. Tudo mão de obra especializada, né? Tudo tem que ser mão de obra especializada. Aí nós temos uma cozinha, onde nós fornecemos alimentação para alguns funcionários e principalmente para as mães que trazem as crianças, porque elas trazem as crianças de manhã e voltam à noite. Então nós pagamos o vale transporte para elas trazerem, elas tomam café, almoçam e jantam. E aí às 6 horas elas já vão alimentadas para casa. Porque isso faz parte do nosso trabalho. Nós temos que estender esse atendimento à mãe e à família. Certo, e aí o recurso da prefeitura acaba sendo insuficiente. É muito bem-vindo, mas infelizmente é insuficiente. Então nós temos que recorrer. E neste ano, nós até estamos apelando para mais contribuições, porque sendo um ano eleitoral, foi determinado pelo governo federal que a Receita ela não pode mais fornecer mercadorias a partir de 10 de março, esse março passado, até 31 de dezembro. Então, o que está aqui, que nós ainda temos assim uma sobrinha do ano passado, mas é muito pouca coisa, a gente pode fazer, as instituições podem fazer bazar com o que ainda tem. Agora não pode receber mais mercadorias. Isso para fazer... nós é um golpe. É verdade. E para realizar esse bazar, então vocês vão precisar basicamente, aí, quase que exclusivamente, então, das doações da comunidade. Da comunidade. Nós estamos realizando todas as últimas sextas-feiras do mês. A gente tem o bazar dos usados, mas esse aí é um real, né, por peça. Ou quando tem uma coisinha melhor, é um pouquinho, um precinho mais... é irrisório. Agora estamos até pensando nesse mês de subir para R$2 e assim vai indo, né? Então, e o nosso trabalho é esse. Agora, eu gostaria de falar assim sobre o que a gente trata aqui dentro, né? Certo, certo. É, a nossa missão qual é? É prevenir e recuperar os distúrbios de crianças. É, crianças e adolescentes até 14 anos. Essas crianças geralmente estão em situação de risco e esse atendimento ele é feito de uma forma multiprofissional, promovendo a saúde em todos os âmbitos, né? E então posso te dizer que não, nós temos, além da desnutrição, nós também nós também fizemos aquele tratamento para ganhar peso, para fortificar a criança. Nós tivemos esse ano o caso de uma criança que foi encaminhada para nós, que tinha que fazer uma cirurgia, um bebezinho recém-nascido, que tinha que fazer uma cirurgia cardíaca. Ela foi encaminhada pelos médicos de Foz para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe, Dede? Sim, lá em Curitiba. Mas a criança não tinha condições de saúde, condições físicas. Então, ela veio para nós, ela recuperou o peso, se fortificou, foi para lá, fez a cirurgia, foi um sucesso a cirurgia, ficou lá o tempo necessário, voltou para nós para se recuperar da cirurgia. Então, isso é gratificante ver, depois estava aquele bebezinho lindo, né? É, e o que é importante também, né, Dona Gilson, como a senhora estava falando agora, é esse trabalho que vocês fazem também de assistência social com a família, com as mães dessas crianças, né? No sentido de orientar, de ajudar financeiramente, não financeiramente, mas de ajudar com orientação de como fazer, mesmo com poucos recursos, fazer uma alimentação que seja suficiente para essas crianças. A assistente social e muitas vezes a psicóloga junto, elas visitam, vão na casa da família ver as condições, porque muitas vezes a condição assim é precária, mas muito precária mesmo. Então fazem um trabalho com a mãe, com os irmãozinhos. Nós muitas vezes temos que fornecer alimentação para levar, para dar para os irmãos, porque você veja bem, quando uma família não tem o que comer em casa, a tarde chega com aquela latinha de leite em pó. Qual é a mãe que não vai dividir um pouquinho para todos os filhos? É verdade. É? Claro. Então, é um trabalho que nós temos que trabalhar a família também, com palestras, se procura, assim, professoras de artesanato, vêm até aqui, dão aulas de artesanato. Agora, no Natal, uma mãe se empolgou tanto que ela fez artesanato muito bonitinho, e em poucos dias, assim, ela vendeu R$600 das coisinhas que ela fez e aprendeu aqui. Então, isso dá um estímulo. Claro, né? Claro. E melhoram as condições. Vocês, qual é o limite de idade que vocês atendem no centro de nutrição? É de 0 a 14 anos. Então, e para isso, para poder manter isso, realmente precisa de muito apoio, muito auxílio da comunidade. Nós também estamos tratando, não assim tão profundamente, porque nós não temos recurso, mas nós estamos tratando a obesidade infantil também. Quer dizer, que é o lado oposto, é um problema, né? Claro, é o lado oposto. É, são encaminhados aqui para nós e fazem dieta com a nossa nutricionista. Fazem consultas com a nossa psicóloga, tem o acompanhamento daqui que a gente dá para todas as outras crianças, para as outras mães, se dá também para as mães e crianças obesas. E é um apelo que a gente faz no Geocine, não só das pessoas mas ajudar, mas é uma coisa que esse trabalho feito, que vem sendo feito já ao longo de todos esses 21 anos do Centro de Nutrição, que as pessoas se dirijam até aí para conhecer o trabalho de vocês, né, para conhecer essas crianças que são atendidas. Vocês fazem todo esse trabalho aí, depois vocês dão acompanhamento também, mas é importante que a comunidade iguaçuense se dirija até o Centro de Nutrição para conhecer todo esse trabalho de perto, para conferir em loco, né? Ah, isso é muito interessante, que venham, que conheçam como é que são tratadas as crianças, que trabalho se faz com as mães. Nós temos uma equipe muito bem formada aqui, pessoas muito interessadas, porque quem trabalha aqui veste a camiseta, o profissional que trabalha aqui, ele veste a camiseta do centro, né? E nós temos os médicos que são cedidos pela prefeitura e temos também o materno infantil, que nós atendemos mães brasiguaias, porque vinha muita criança subnutrida, muita criança com problema para nós. Então agora entra nesse convênio da prefeitura atender através desse esquema CIS Fronteira que existe, né, que vem uma verba federal também que ajuda as cidades de fronteira com problemas como o nosso, e se atende esse tipo de família. Então as mães vêm e já há um acompanhamento médico de toda a gestação dessas mães. Aí não se continua com a criança, com o acompanhamento. É muito interessante esse lado também. Vocês trabalham com voluntários também para ajudar a atender o serviço? Voluntários, eu, por exemplo, sou voluntária. Ah, sim, sim, nós conhecemos bem, conheço bem o seu trabalho. Trabalha, graças a Deus, ao voluntariado, né? Claro, claro. Se não houvesse o voluntariado, mas o povo brasileiro é muito caridoso, muito generoso, né? É verdade, é verdade. E a gente quer que o centro seja reconhecido, não por nós, porque não divulgar o nosso trabalho em si, porque eu fiz, divulgar o que é feito para a comunidade, independente das pessoas, seja um presidente ou outra, ou outra pessoa que faça, o que isso representa para as famílias da comunidade, né? Dona Geci, para quem gostaria de ajudar, seja com trabalho voluntário, seja com dinheiro, seja com itens de higiene, com itens de alimentação, como é que pode proceder? Pode chegar até o centro, ligar aqui, ver as necessidades, que inclusive eu gostaria de passar agora o que nós estamos precisando. Claro, claro. Gente, se recebe muita coisa, mas nós estamos assim com problema de leite em pó. Nós estamos necessitando o Pregamin Pept, o Aptamil Pept, o Fórmula 2, que é um leite especial para crianças após os 6 meses. Certo. O Neocate, esse Neocate é um leite de mais preço. Para nós ele é bastante pesado, porque ele sai R$100 e poucos uma latinha. E esse aqui tem crianças que precisam desse tipo de leite. Então você veja como a coisa aqui não é... Aqui não tem esses leites aqui nenhum, é barato. Em torno de 50, 80, 100 reais cada latinha. E uma latinha vai num instante, né? Claro, claro. Mas eu gostaria, então, vou passar os telefones do centro, tá bom? Certo, claro, por favor. Por é favor. 3574. 3574. 4190. 3574-4190, para quem quiser ajudar com as doações, né? Ou também para quem quiser trabalhar como voluntário aí. Eu trabalhar como voluntário, ajudar com doações, todo tipo de doação para nós. E foi interessante o que a senhora falou, mas essas mães que trabalham com artesanato, ou mesmo mulheres, né, ou qualquer outra pessoa, artesãos, que tem trabalho com artesanato, pode doar, né? Que tenham disponibilidade de vir ensinar alguma coisa que não seja assim, coisa muito cara, coisa muito complexa. As mães aqui se ocupam e elas levam algum conhecimento para casa, né? Fora isso, a gente sempre trabalha com palestras, com ensinar alguma coisa na cozinha. elas aprendem a fazer alguma coisa de alimentação para depois poderem alimentar as crianças mais adequadamente. É, então a gente fica aquele apelo, né, que nós sabemos que o iguaçuense é tão bom de coração, a gente sabe que essas campanhas o pessoal participa mesmo, então que vá conhecer o trabalho do Centro de Nutrição, o trabalho que vocês realizam, esse trabalho voluntário, o trabalho dos profissionais especializados que atendem lá e principalmente, né, o que puder fazer de doação é sempre bem-vindo, né, Dona Josi? Muito bem-vindo, e a gente aproveita também a oportunidade de agradecer a toda a comunidade que sempre tem nos ajudado muito, mas muito mesmo. É, empresas, voluntários, órgãos públicos, a Recém, enfim, não vamos começar a enumerar, mas todos os que sempre nos ajudam, e a própria imprensa, né, que nos ajuda a divulgar as nossas necessidades, principalmente. Tá certo, então fica mais uma vez então, o convite para que você vá conhecer de perto os trabalhos do Centro de Nutrições, a doar, seja com trabalho voluntário, com remédios, com leite, com fraldas, no que você puder, sempre, toda ajuda é sempre bem-vinda. Ana Joice, muito obrigada pela sua participação e lembrando que essa entrevista, até para você que quer saber quais os leites que você pode doar, o que pode doar, vai estar disponível logo mais no cbnfos.com.br com essas e outras informações, Ana Joice. Nós agradecemos a oportunidade e gostaríamos de convidá-la também. Não sei se você conhece aqui, Cristina. Eu conheço o trabalho, eu admiro muito, mas eu quero também fazer a minha parte, vou visitá-la, vou combinar com a senhora, nós vamos juntas visitar, vou fazer umas fotos para o nosso site também. Ah, e o que a CBN bom, puder ajudar bom. E o Centro de Nutrição pode contar com a nossa ajuda, né, Josi? Isso é ótimo, eu agradeço muito em nome de toda a diretoria e os profissionais que aqui trabalham. E desejo tudo de bom para vocês e que continuem sempre assim, pensando no próximo. Tá certo. Então, um grande abraço, dona Josi. Obrigada pela sua participação. Obrigada.